É aqui nestes territórios que eu considero estar a capacidade de podermos crescer, como aliás os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam. A região centro 2017 cresce 14,7% ao ano, enquanto que o país cresce 7,5%. A região centro, janeiro, fevereiro, março acumulado 2018, cresce 11,5%. O país cresce 8%. Exatamente, nós estamos em linha com aquilo que o Rui aqui vai apresentar, o Emanuel aqui vai apresentar. São estes elementos singulares e diferenciadores que não estão massificados e que estão hoje em convergência com as grandes tendências, sobretudo dos mercados internacionais. A tendência de 2018 é continuarmos a crescer. Podemos ir para os 24 ou para os 25 milhões de turistas estrangeiros, só estrangeiros, em Portugal. Isto significa mais de 40 milhões de noites. O que quer dizer que nós não temos hoje, escasseiam hoje, recursos humanos qualificados, recursos humanos qualificados que tenham capacidade não só de entrarem no mercado de trabalho, mas também de contribuírem para uma coisa que essa aí é nossa, que é da valorização da atividade turística. Nós precisamos muito, não apenas de qualificar, mas de pagar o justo valor a quem trabalha hoje na atividade turística. E essa é uma chave, uma chave de cumprir, e que vale a pena ser reforçada. E aqui eu junto com o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira e nele todos os Presidentes de Câmara desta região, não apenas para reclamar condições de equidade para estes territórios, mas eventualmente nas políticas públicas de valorização destes territórios possam estar medidas discriminatórias positivas que ajudem a captar e a alavancar, em primeira instância, o investimento privado, mas também a alavancar e a captar aquilo que é hoje uma necessidade para o território.